Não tem dinheiro, mas é igual a que sai do cu. Só boia. É, não, não. amigo, passará, amigo, e a paz, amigo, profeta, amigo, chamará. Amigo! Happy.